Laura, então muito bom dia a todos e a todas. Ora, hoje somos sexta-feira, dia 16 de janeiro de 2026. E cá estamos com mais uma emissão que tem por título Fim de Semana à Porta, apresentado por Lourenço, na Rádio Arcanciel 96.2 RFM. E então a nossa rádio situa-se no 266 Rua de Fobo Banhé, a Floride Zorré. Então espero que vocês estejam bem de saúde aí desse lado e fiquem bem à escuta então da Rádio Arcanciel 96.2. E vamos continuar com as nossas músicas e estarei cá com vocês das 9 até ao meio-dia. E continuaremos com Abelino Daniel, Mercado de Peixe. Então, uma ótima manhã para vocês aí desse lado. Foi dar umas pantanelas no treino acasalado. Ver as ostras da Sofia, as ostras da Sofia, ela deu-me um rabar. Tenho peixe, tenho peixe, tenho peixe, sim senhor. E já sou com o meu peixinho preparado por amor. Tenho peixe, tenho peixe, sei que não for na minha graça. Se porque vou aplicar, eu levo um peixe para casa. Abelino Daniel, Mercado do Peixe, e continuamos então com o nosso Rico Campos, o amor mais puro. Houve um tempo em que eu vivia enfurnado no meu quarto, procurando alguma lógica no amor, com meus livros e canções. Sonhos e emoções. Eu achava que o mundo ia parar pra me ouvir. Então, à escuta de Rico Campos, o amor mais puro. E a seguir vamos continuar com o quintal do Senhor Horácio. Então, vamos ver o que é que se passa no quintal. Tem sempre algo a oferecer. Quando elas por lá passam, diz para lá irem colher. No meu quintal há colheita todo ano. Quando elas por lá passam, não entram por engano. Se gostas de coisas frescas e de sabor natural, vem provar o que cultivo é do melhor em Portugal. Diz ele, tenho aqui tomates bem vermelhos e docinhos. Desde que fiquei só, nunca mais ficaram sozinhos. Seus pés estão firmes e estão guardados para ti. Tem nome estrangeiro que é dos meus tomates. Cherry. Cherry. No meu quintal há colheita todo ano. Quando elas por lá passam, não entram por engano. Se gostas de coisas frescas e de sabor natural, vem provar o que cultivo é do melhor em Portugal. As abelhas voam no ar e a brisa faz poesia. Mas se outra coisa queres, não falta nada por aqui. Ela é pequena, mas gostosa, a minha cenoura. Baby! No meu quintal há colheita todo ano. Quando elas por lá passam, não entram por engano. Se gostas de coisas frescas e de sabor natural, vem provar o que cultivo é do melhor em Portugal. No meu quintal o aroma é de alegria. As flores giram no ar e dança a poesia. Se os tomates são amargos e a cenoura te faz tosse, bom remédio para ti é a minha batata doce. No meu quintal há colheita todo ano. Quando elas por lá passam, não entram por engano. Se gostas de coisas frescas e de sabor natural, vem provar o que cultivo é do melhor em Portugal. Quando elas por lá passam, não entram por engano. Se gostas de coisas frescas e de sabor natural, vem provar o que cultivo é do melhor em Portugal. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Era alta madrugada, eu sem sono no meu quarto. Solidão a toda hora, já não sei mais o que faço. Já cansada de rotina, ligo o meu computador. Estou carente, tão sozinha.

te asseguro que esta noite voltarei para quem amo. Sei também que não é hora e nem é fácil, mas perdão te pedirei. Isso eu quero esquecer. Ah, minha vida, outra vida, um amor de ver. Seguro que esta noite voltarei para quem amo. Sei também que não é hora e nem é fácil, mas perdão te pedirei. Nós sabemos que no instante se acabou, e compreendes que o mais importante é o verdadeiro amor. Ora, pois estamos aqui à escuta do sucesso de Márcio Greio, uma música mais calma, mais romântica. E a seguir vamos continuar com o nosso Nuno Portugal, Saudades de Maria. Eu quero ver toda a gente com as mãozinhas em cima. Maria é uma boa cozinheira, entende tudo do fogo e do fogão. Além de ser boa cozinheira, Maria sabe ajudar bem o patrão. Certo dia foi embora de um peito, desceu e não queria. Arranjei uma outra cozinheira, mais boa e mais molada da Maria. Ai, que saudade da Maria. Ai, que saudade da Maria. Eu doce preferida, marmelada. Que boa é marmelada da Maria. Ai, que saudade da Maria. Ai, que saudade da Maria. Eu doce preferida, marmelada. Que boa é marmelada da Maria. Maria é uma boa cozinheira, entende tudo do forno e do fogão. Além de ser boa cozinheira, Maria sabe ajudar bem o patrão. Certo dia foi embora de um tempo, tudo seu que eu não queria. Arranjei uma outra cozinheira, mais boa e marmelada da Maria. Ai, que saudade da Maria. Ai, que saudade da Maria. O doce preferido é marmelada. Que boa é marmelada da Maria. Ai, que saudade da Maria. Ai, que saudade da Maria. Eu gosto de preferida marmelada. Que boa é marmelada da Maria. Maria. Eu dou-te preferida marmelada e boa marmelada da Maria. Ai, que saudade da Maria. Ai, que saudade da Maria. Eu dou-te preferida marmelada e boa marmelada da Maria. Ai, que saudade da Maria. Ai, que saudade da Maria. Eu dou-te preferida marmelada. La radio, appelle le 02 38 43 48 00. Acabamos de escutar Nuno Portugal, Saudades da Maria, e continuamos com Leandro Cruz, Casa Comigo. Acordava cedo com o cheiro da manhã, chapéu surrado, bota velha, poeira na maçã. Era selar no lombo, estrada de chão, o sonho batendo firme no peito e no coração. Nunca reclamou da vida simples que levava. Aprendeu com o tempo, com a terra que ensinava. O cavalo era parceiro e é o companheiro. Mas o mundo girou pro lado do dinheiro. Entrou de cabeça no agro sem medo de arriscar. Plantou, colheu, fez chover onde era só esperar. Hoje o barulho que anuncia sua chegada não é mais relincho. Vidro escuro, som batendo forte, ela no caminhonetão. No banco de couro vai a história que ninguém viu. No retrovisor passado simples que ficou ali. Tem orgulho da lida, não nega quem foi. Mas agora é prosperar, foi pra isso que lutou. Ainda sujas de quem sabe trabalhar, mas o sorriso é de quem aprendeu a faturar. Respeitada no agro, no bar e no leilão, onde ela chega o assunto vira admiração. Não foi sorte, foi coragem e visão, foi dormir cansada e acordar com ambição. Hoje o som que embala essa nova fase é grave estourando, é sucesso que vai. Tinha caminhonete, só andava a cavalo, poeira no pé. Depois que entrou pro agro, olha onde ela chegou. Só anda de caminhonetão, foi o campo que mudou. É farol alto, vidro escuro, som batendo forte. Ela venceu no suor, na raça e na sorte. Do curral pra cidade, do sonho pro chão. A boiadeira agora pisa fundo no caminhonetão. Raiz não some com o progresso, que dá pra ser simples e viver no excesso. O agro é força, é luxo, é tradição, é chapéu na cabeça e chave na ignição. A boiadeira não tinha caminhonete, só andava a cavalo, poeira no pé. Depois que entrou pro agro, o jogo virou. Hoje é caminhonetão e o respeito chegou. É farol escuro, som batendo forte. Ela venceu no suor, na raça e na sorte. Do curral pra cidade, do sonho pro chão. A boiadeira agora manda no próprio chão. Do cavalo ao caminhonetão, a essência é a mesma, só mudou a direção. Não, não, não vou aguentar ficar sem você. Choro sem parar, só de pensar que eu te perdi. Seus beijos aí, aí. Sinto teu calor, teu cheiro preso no meu frio. Minha cama pedindo teu amor. Você dizendo que era pra sempre. Eu acreditando em cada olhar. Hoje eu falo sozinho na sala. E a saudade vem me derrubar. Na hora de 45 minutos, então estamos à escuta de uma nova canção que vem de sair. Então o artista é Elvis do Brasil, música de estreia 2026. E a seguir vamos ficar com Helder Campos, Vamos Todos para a Gandaia. Então iremos todos para a Gandaia.

quiser. Ainda vai a tempo, ai, ai, ai, de arranjar mulher. Ainda vai a tempo, ai, ai, ai, de arranjar mulher. Oh, Laurindinha, vem à janela. Oh, Laurindinha, vem à janela. Ver o teu amor, ai, ai, ai, que ele vai para a guerra. Ver o teu amor. Janela, oh Laurindinha, oh Laurindinha, vem à tua janela. Vem o teu amor, ai, ai, ai, que ele vai para a guerra. Vem o teu amor, ai, ai, ai, que ele vai para a guerra. Vem o teu amor, ai, ai, ai, que ele vai para a guerra. Vem o teu amor, ai, ai, ai, que ele vai para a guerra. Vimos de escutar Cristina Pereira, Laurindinha. E agora estamos com quem? Com Chiquita. Minha mãe me disse um dia, uma canção de 1980. O que é velho é bonito, não é? Então, ou escutem, uma ótima manhã para vocês. Está em cada um de nós. E os que semeiam vingança Estamos à escuta de Hilda de Castro. Sou portuguesa, sou portuguesa. Isso é verdade. Quem? Para todos os portugueses, um grande abraço. E a seguir vamos ficar com Chiquita, Sem Vergonha, Sem Vergonha. As outras, não sou como as outras que vão na tua canção. bem que tenho topado. Tens um caso cada mês, por isso não venhas cá para me falar de amor. Porque eu não vou como as outras, não vou como as outras no teu charme enganador. Horas 21 minutos e estamos à escuta de Chiquita Sem Vergonha. E a seguir vamos ficar com Dia Paisão, será que pensa em mim? Então, uma ótima manhã. Ouvindo meu grito de amor. respirar. A água venha das fontes, o amor que eu tenho comigo, eu trouxe de trás dos montes. Ai, o vento ganho, ai, os astros, tás, queira o meu amor, que sou bom rapaz. Ai, o vento ganho, ai, os trus, trus, no meu vento ganho, fui eu quem o pus. Troquei os meus olhos verdes por outros acastanhados, agora todos me chamam. Sou bom rapaz. Ai, o verde ganho, ai, os trus, trus. Não me verde ganho, fui eu quem o pus. Meu amor manda dizer-me que não a vá procurá-la. A água procura o rio, o rio procura o mar. Ai, o verde ganho, ai, os astros, tás. Quero meu amor, que sou bom rapaz. Ai, o verde ganho, ai, os trus, trus. Não me verde ganho, fui eu quem o pus. Escutar Roberto Leal, Verde Gaia, e continuamos então com a nossa Maria Lisboa, Malhão de São Simão. Thank you. sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Deixa-me ser teu amor, ser teu namorado. Bala, senhorita, deixa eu sentir teu calor, ficar a teu lado. Bala, senhorita, deixa tocar tua mão, sentir os teus beijos. Bala, senhorita, por ti sinto tanta paixão. Tenho desejos. Me chama de amor, senhorita. Balada que eu vou, senhorita. Meu mundo te dou, senhorita. Minha bala, senhorita. Me chama de amor, senhorita. Balada que eu vou. Deixa-me ser teu amor, ser teu namorado. Bela, senhorita, deixa eu sentir teu calor, ficar a teu lado. Bela, senhorita, deixa tocar tua mão, sentir os teus beijos. Bela, senhorita, por ti sinto tanta paixão. Tenho desejos. Me chama de amor, senhorita. Balada que eu vou, senhorita. Meu mundo te dou, senhorita. Minha bala, senhorita. Me chama de amor, senhorita. Balada que eu vou, senhorita. Meu mundo te dou. Senhorita, minha bela senhorita. tens tuas tradições. Quando estás em festa, alegras nossos corações. Com teus romeiros rezando, à Santinha milagreira, Santa Maria, tu és nossa Santa Padroeira. Santa Maria, tu és nossa Santa Padroeira. Santa Maria, que linda és, tens o Rio Douro a beijar-te os pés. O grupo Sol de Torrão, Ai Meu Alentejo, e vamos continuar com o nosso Jorge Ferreira, A Lixa. E esta canção então foi pedida da parte do Sr. António Bessa, que dedica esta música para todos os amigos e inimigos, e também para a sua família, para todo o auditório e para todas as pessoas que o conhecem, e também para todos que ele interessa. Então vamos ouvir o Jorge Ferreira, A Lixa. Foram muitas

teu rosto tão perfeito. Escuta, mamã, a minha voz quando te canto parece que diz mamã, logo assim que eu me levanto. Escuta, mamã, a minha voz quando te chama parece que diz mamã, a toda hora que te amo. Mamã, logo assim que eu me levanto. Escuta, mamã, a minha voz quando te chama parece que diz mamã, a toda hora que te amo. Escuta, mamã, eu já não suporto mais esta saudade, minha irmã, que não me deixa dormir mais.

Cantei aos portugueses que trabalham por lá, seja na Suíça, Luxemburgo e também no Canadá. Depois de tantos anos a cantar por aí, vi tantos portugueses e fiquei tão feliz por cantar para a gente do meu país. Piscine dans le salon. Là, c'est la douche froide. Yeah. Noite quente, Lisboa. Ela chegou devagar. Olhar que sabe falar. Promessas no ar, silêncio no chão, dançando sem explicação. No ritmo do coração, ela se afasta sorrindo. Antes de ir, me avisou como quem vai, mas fica sentindo. Não foi de repente, ela foi sincera comigo. Mas deixou saudade em mim. Sem pedir, se é pra acabar que seja lento, que dê tempo de sentir. Entre beijos e despedidas, a gente se perde no som. Quando o amor vira pista, o coração vira tom. Aviso prévio. Mas ficou em mim. Ora, então estamos à escuta de Aviso Prédio e Niam Forte. E são 11 horas e 2 minutos e vamos passar então uma curta página do pub e depois continuaremos com a nossa última hora da emissão, que tem por título Fim de Semana à Porta, apresentada por Lourenço. Então vamos escutar uma página de publicidade. Arc-en-Ciel, la radio 100% diferente. 100% diferente. Pour votre plaisir. Faire de bonnes affaires. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Mariano, à rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. PJ International? Professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous la vie et réservez chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Ora, pois é o weekend, é o fim de semana que chegou à porta e vocês estão à escuta do fim de semana à porta apresentado por Lourenço. E vamos continuar, são 11 horas e 4 minutos e estamos na nossa última hora desta sexta-feira, dia 16 de janeiro. E vamos continuar com as nossas músicas e então é uma música que foi pedida da parte de Manuela de Araújo para o seu marido, não esquecendo Rosi, os animadores e toda a auditória da rádio e para todas as pessoas que a conhecem. Então, ela fez-me uma surpresa, é que ela apareceu aqui e veio pagar a sua cota e esteve aqui comigo. Eu fiquei muito contente de a ver e também desejo um bom dia para o seu marido, Manuela, e um abraço que eles veio com ela. Então vamos ouvir o Jorge Ferreira, o Bira dos Namorados. Então para ela um ótimo dia e tudo de bom e muita saúde. Então até à próxima. Correto, e vimos de escutar Jorge Ferreira, Vida dos Namorados, que foi pedido da parte de Manuela de Araújo. Que ela tenha um ótimo dia, tanto ela como o seu marido. Então vamos escutar e continuar com as nossas belas músicas portuguesas e continuamos com a nossa Agatha. Tá bonito. O santo me mandou para encontrar o meu pai. E tudo que o meu santinho diz dá sempre um final feliz. Desta vez não vai falhar. Mas quando cheguei à multidão, tinha tanta animação e o moreno não o vi. Será que não veio ou já está bailar? E então pensei para mim: tá bonito, este baile tá bonito, mas não vejo o morenito, onde será que ele está? Tá bonito, este baile tá bonito, todo mundo anda ratito, como é que o vou encontrar? Dançar entre a multidão, o teu corpo colado, mão dele na cintura. Passito, passito, baby, eu não resisto à doçura. E o coração já faz bumbum. Já fico louco, já fico maluco. E esse morenito já não te sai da cabeça. És o amor, só tu tens tudo que eu precisa. Bonito, bonito, oh, foi no bailarico, oh, que o amor chegou. Então são 11 horas e 13 minutos aqui nas ondas da Rádio Arcancel e vimos de escutar Agatha, está bonito. E vamos continuar com belas músicas e então tenho aqui mais uma música pedida da parte de Lourenço Ricardo, que vem de me telefonar, e ele pede para passar então a Linda de Sousa. Vou passar a Linda de Sousa a um português. Então, para ele, desejo um ótimo dia e para toda a sua família também, e que tenha tudo bom. Então, vamos escutar Linda de Sousa, um português. Então, e vimos de escutar Linda de Sousa, um português, que foi da parte de Sr. Lourenço, o Lourenço Ricardo. Então, e vamos continuar com o nosso DAMA. Vamos para a Terra da Maria. Então, isto é para todas as Marias que estão à escuta da minha missão, que tem por título Fim de Semana à Porta. E vamos ouvir esta bela música para a Terra da Maria. Eu vou lá pra terra da Maria. Eu vou, eu vou. mais a casa onde eu nasci. Mas mesmo assim eu vou ao encontro dela. Pode ser que alguém se lembre do dia em que parti. Escutar DNA Terra da Maria e vamos continuar com o nosso Vítor Rodrigues. Sou camionista, isto então é para todos os camionistas, para o seu Fernando, que passa aí de vez em quando em Novo Leão e que me telefona sempre. Então para ele uma boas estradas e que tenha tudo de bom e muita sorte na vida. Então para ele e para a sua namorada Emília Lourenço. Estamos à escuta de Vítor Rodrigues, sou camionista. Minha família querida, amor da minha vida, sofro sem ela. Minha família querida, amor da minha vida, sofro sem ela. Sou camionista, vivo na estrada. Vou pelo mundo, sou vagabundo da madrugada. Sou e quando estou distante, a dor é bastante, choro sozinho. Mas a vida me empurrou, eu aqui estou, sem o teu carinho. Eu vou e sigo em frente, mas na minha mente. Ora, e vimos de escutar Vítor Rodrigues, sou camionista, e isto então foi, esta canção foi para todos os camionistas que estão aí a passar em Orleão e sobretudo pode ser Fernando. E então e vamos continuar com quem? Com o nosso Teixeirinha, Amor de Mãe. E esta música é para todas as mães.

não consigo esquecer você. Ouça, meu bem, o que eu vou lhe dizer. Quero você. Quero você. Quero você todinha pra mim. Quero você. Quero você. Quero você todinha pra mim. Quero você. Quero você. Quero você todinha pra mim. Quero você. Quero você. Quero você todinha pra mim. Quero você. Quero você. Quero você todinha pra mim. Quero você. Quero você. Ora, então aí vimos de escutar Amado Batista, Quero Você. E vamos continuar com mais uma bela música, que é de Jorge Loureiro, Mãe Abandonada, música de Jorge Loureiro. E esta música é dedicada para o José Luís de Argona, que ele passou por mim esta manhã e diz: passa-me uma cançãozinha que eu quero ouvir. E então, se ele está na escuta, eu vou passar então Mãe Abandonada, que ele adora de ouvir esta canção. E para ele, um ótimo dia, e para todas as pessoas que estão à escuta da Rádio Arcancel 96.2, que estamos quase a chegar à nossa reta final da emissão que tem por título Fim de Semana à Porta, apresentado por Lourenço. Fiquei tão bem. Conta a história de uma mãe que na vida tanto lutou. Ficou viúva tão jovem e três filhos criou para lhe dar um bom futuro. Fartou-se de trabalhar. Três filhos queridos, ela conseguiu formar. O mais novo deu engenheiro, o do meio senhor doutor, e o seu filho mais velho o que a mãe deu em professor. Mulher de fibra e coragem, os braços nunca baixou, fazendo sua própria casa e algum dinheiro juntou. Mas tudo se complicou e o pior está para vir, quando um filho lhe falou ela repartir. Repartir bens e dinheiro que outrora ela juntou por causa dessas partilhas. Foi que tudo começou, ficando promessa feita. Olhar por ela até à morte, mal sabia a sujeita, queria ter tão pouca sorte. No início tudo bem, enquanto ela podia andar, veio a

estás sempre presente, querida mãe, eu não te esqueço. O amor sagrado é o da nossa mãe, divino adorado. Pacata, sempre o mesmo acontecer. Não há nada de extraordinário, só saudade de você. Nada me faz sorrir, nem me faz entender que o amor que eu sonhei um dia está longe de me pertencer. Volta, volta pra mim. Me tire do castigo, não me dê sofrer assim. Volta, volta pra mim, que eu prometo que será a única rosa do meu jardim. Volta, volta pra mim, me tire do castigo, não me deixe sofrer assim. Volta, volta pra mim, será a única rosa do meu jardim. Todo dia eu durmo e acordo sem você aqui. Todo dia eu sinto sua falta. Como foi que eu te perdi? Preciso convencer seu coração a me dar uma segunda chance, reacender o desejo nele e o amor que era tão grande. Volta, volta pra mim, me tire do castigo, não me deixe sofrer assim. Volta, volta pra mim, que eu prometo que será a única rosa do meu jardim. Castigo, não me deixe sofrer assim. Volta, volta pra mim, eu prometo que será a única rosa do meu jardim. Se faltou alguma coisa, me diga que eu tento melhorar. Vou te dar amor, carinho em dobro e prometo me superar. Você vai ser a mulher mais amada neste mundo e vai gostar. Meu amor, estou te esperando, não demore pra voltar. Volta, volta pra mim, me tire do castigo, não me deixe sofrer assim. Volta, volta pra mim, que eu prometo que será a única rosa do meu jardim. Volta, volta pra mim, me tire do castigo, não me deixe sofrer assim. Volta, volta pra mim, eu prometo que será a única rosa do meu jardim. We'll be right back. Ora, estivemos à escuta de Índio, a Única Rosa, e estamos a um quarto de hora do fim da nossa emissão e vamos continuar com o Márcio Caseiro até ao fim. Quando liga a telefonia e sintoniza a Rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Aí estamos com estas músicas mais românticas, mais modernazinhas, e então que é para vocês ficarem bem aí desse lado com estas belas músicas românticas. Então vamos continuar com Márcio Caseiro. Eu já vi promessas caírem no chão, palavras levadas pelo vento da ilusão. Caminhos longos, noites sem dormir, quando tudo dizia que era hora de desistir. Carrego marcas que o tempo não apagou. Cada queda ensina mais do que quem nunca tentou. Não foi fácil chegar até aqui, mas não foi em vão tudo que eu vivi. Se o medo grita, pessoas, já perdi a fé, mas encontrei força onde eu nem sabia que é. O silêncio ensina, a dor também. Nem todo herói vence, mas segue além. Enquanto alguns escolhem se esconder, eu escolho lutar, mesmo sem saber se o amanhã vai me recompensar. Mas hoje eu não vou recuar. Não nasci pra viver pela metade, nem pra ser refém da própria verdade. Se a estrada é dura, eu sigo em pé, maior do que a fé. Eu vou até o fim, custe o que custar, mesmo quando o mundo tenta me parar. Se for preciso cair pra levantar, eu vou até o fim, não vou voltar. Até o fim, sem olhar pra trás. Até o fim, mesmo quando dói demais. Com tudo ou nada, sem fingir, eu vou até o fim. Que falem, que duvidem, tanto faz. Não conhecem a guerra que eu trago por trás. Cada passo é meu, cada dor também. Se eu cheguei até aqui, eu vou além. Não é orgulho, é decisão. Não é sorte, é persistência e ação. Se o sonho chama, eu respondo sim. Porque a minha história não acaba no meio do caminho. Eu vou até o fim, pode acreditar. Nada vai quebrar o que eu vim buscar. Se o preço é alto, eu pago assim. Com alma, coragem e tudo em mim. Até o fim é onde eu vou chegar. Sem querer, café frio, tarde de calor. Seu sorriso atravessou meu dia. De repente eu vi cor do que é a dor. Você ri do jeito que eu falo. Eu me perco no jeito que você vê. Se encosta nesse peito meio torto. E tudo que eu tenho eu dou pra você. Eu nem sabia pedir em outra língua, mas por você eu fui aprender. Cada palavra vira um abraço, cada frase é um beijo em você. Mas olha só o que o amor é capaz de fazer. Em várias línguas vou me declarar só pra você. I love you, te quero, te amo, te espero. Please, por favor, me assiboco. Quero, te amo, te espero. Please, por favor, me ame como me ame como eu amo tu. Me ame como eu amo tu. I love you. Te quero, te amo, te espero. Please, por favor, me ame como me ame como eu amo tu. Eu com meu jeito todo atrapalhado, você ajeita a gola da minha camisa. Faz piada quando eu tô nervoso e me desmonta só com essa sua risada indecisa. Na varanda, o mundo lá pra fora. Aqui dentro é só nós dois e o luar. Se eu me enrolo nas palavras, seu abraço vem pra me explicar. Cada idioma vira um jeito de te prometer que eu vou ficar. Mesmo quando o tempo muda tudo, meu amor insiste em te chamar. Se um dia eu esquecer alguma frase, me lembra com um beijo, vem aqui. Que eu repito em todo sotaque o que eu nasci pra te dizer. Enfim. Enfim. I love you, te quero, te amo, te espero. Please, por favor, merci beaucoup. Me ame como eu amo tu. I love you. Foi simples de seguir. Cada passo exigiu coragem pra existir. Houve noites em que o medo quis ficar e dias em que pensei em recuar. Mas algo em mim se recusou a ceder. Uma voz que insiste em me manter de pé. Nada foi dado, tudo teve um custo real. Cada escolha cobrou seu peso natural. Perdi o sono, perdi a calma às vezes, mas ganhei clareza em meio aos revés. Negocia minhas convicções. Não importa o preço, eu vou continuar. Mesmo quando tudo tenta me parar. Não importa o preço, se for pra chegar. Eu pago em esforço, em tempo, em lutar. Já duvidaram do que eu podia ser, achando que eu ia ceder. Mas não conhecem o silêncio que enfrentei, nem as batalhas internas que superei. Toda queda ensinou a levantar melhor, toda dor virou impulso maior. Aprendi que desistir custa mais. It's the way my feet collide with the rhythm I can't hide. Zumba, zumba, feel it now. Let the beat show you how. Zumba, zumba, round we go. Feel the fire, let it flow. Zumba, zumba, don't you stop. Keep it moving till you drop. Drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop. Drop. doodles on Patu. If it gets stale and spun a shoe, even the moon started to sway. Caught in the Zumpas wild ballet. Zumpa, Zumpa, feeling now. Let the beat show you how. Zumpa, Zumpa. Vai depressa assar sardinhas para o jantar do teu pai. Vai depressa assar sardinhas para o jantar do teu pai. Minutos, então, com esta linda canção de Cláudia Navarro, que vou acabar a minha emissão, que tem por título Fim de Semana à Porta. Então, só teremos encontro para ter sexta-feira próxima, se Deus quiser. Até lá, tudo bom, muita saúde e fiquem bem à escuta da Rádio Arcanciel 96.2. Um ótimo fim de dia, um bom fim de semana para todos, bom apetite e até sexta-feira, se Deus quiser. Daqui a pouco vamos deixar com a RDP Internacional para escutar alguma notícia lá de baixo. Então, tudo bom, muita, muita saúde a todos aí. Um bom fim e um novo ano